Ficheiro 15, página 94, capítulo 5. Os Mackenzie. Acordei num estado de total confusão. Lembrava-me vagamente de que algo estava errado, mas não conseguia lembrar-me do quê. De facto, eu dormira tão profundamente que por um instante não consegui nem lembrar-me de quem era, muito menos de onde me encontrava. Sentia-me aquecida, mas o aposento à minha volta estava gelado. Tentei enfiar-me de novo no meu casulo de cobertores, mas a voz que me acordara continuava a importunar-me. Vá, rapariga, vá, tem de se levantar. A voz era grave e amistosamente assustadora, como o latido de um cão-pastor. Com relutância, abri um olho, apenas o suficiente para ver uma montanha de tecido grosseiro castanho. A senhora Fitzgibbons. A visão sacudiu-me de volta à plena consciência e a memória regressou. Então ainda era verdade. Enrolando-me num cobertor contra o frio, arrastei-me para fora da cama e dirigi-me para a lareira o mais depressa possível. A senhora Fitzgibbons tinha uma chávena de caldo quente à minha espera. Bebi-o em pequenos goles, sentindo-me uma sobrevivente de algum grande bombardeamento aéreo, enquanto ela colocava uma pilha de roupa sobre a cama. Uma blusa, larga e comprida, semelhante a uma camisa de dormir, de linho bege, com um fino de brum de renda. Uma anágua de algodão fino, duas sobressaias em tons de castanho e um corpete amarelo-limão claro. Meias compridas de lã, às riscas castanhas, e um par de chinelos amarelos completavam o conjunto. Sem aceitar protestos e com grande alvoroço, a mulher fez-me sair das minhas roupas inadequadas e supervisionou todo o processo de me vestir. Por fim, deu um passo para trás, examinando com satisfação o resultado do seu trabalho. O amarelo fica-lhe bem. Achei que ficava. Combina com os cabelos castanhos e ressalta o dourado dos seus olhos. Mas não se mexa, está a precisar de umas fitas. Revirando um bolso enorme, fez aparecer um punhado de fitas e algumas bijuterias. Demasiado estupefacta para resistir, deixei-a pentear-me, prendendo os caracóis de lado com uma fita amarelada, enquanto estalava a língua e se queixava da inconveniência pouco feminina do meu corte curto pelos ombros. Pelo amor de Deus, minha querida, o que lhe deu para cortar o cabelo tão curto? Andava disfarçada? Ouvi falar de algumas raparigas que fazem isso, para esconder a sua condição feminina quando estão a viajar e para ficar a salvo dos malditos ingleses. Que desgraça quando as raparigas já não podem viajar pelas estradas em segurança. Continuou a tagarelar, ajeitando-me aqui e ali, prendendo uma madeixa ou alisando uma prega. Finalmente fiquei a seu gosto. Ora, vejam só, está muito bem. Agora tem apenas tempo para comer alguma coisa e depois devo levá-la até ele. Ele? Exclamei. Não gostei de ouvir aquilo. Quem quer que ele fosse, era provável que fizesse perguntas difíceis de responder. Ora, o próprio Mackenzie, claro, quem mais poderia ser? Quem mais, na verdade? O Castelo Léor, recordava-me vagamente, ficava no centro das terras do clã Mackenzie. Obviamente, o chefe do clã ainda era o Mackenzie. Comecei a compreender por que razão o nosso pequeno grupo de cavaleiros viajara à noite para chegar ao castelo. Devia ser um lugar de inexpugnável segurança para homens perseguidos pelos súbditos da coroa. Nenhum oficial inglês, com um mínimo de bom senso, conduziria os seus homens para o interior das terras de um clã. Seria arriscar-se à morte numa emboscada no primeiro bosque que atravessassem. Só um exército de bom tamanho viria até aos portões do castelo. Eu tentava lembrar-me se o exército inglês chegara de facto a vir tão longe, quando repentinamente percebi que o destino final do castelo era muito menos relevante do que o meu futuro imediato. Não tinha nenhum apetite para pão de aveia e as papas que a senhora Fitzgibbons trouxera para o meu pequeno almoço, mas esfarelei um bocado e fingi comer, a fim de ganhar algum tempo para pensar. quando a senhora Fitzgibbons voltou para me conduzir ao Mackenzie, já eu havia alinhavado um plano rudimentar. O senhor daquela propriedade recebeu-me num aposento situado no cimo de um lanço de escadas de pedra. Situava-se numa torre, era redondo, ricamente decorado com quadros e tapeçarias penduradas nas paredes curvas. Enquanto o resto do castelo parecia confortável, apesar de um pouco espartano, aquela sala era luxuosamente mobilada, abarrotada de móveis e confortavelmente aquecida e iluminada por uma lareira e velas contra a chuva fina do dia lá fora. As paredes externas do castelo ostentavam apenas as altas fendas das janelas, apropriadas para resistirem ao ataque. Porém, a parede interna era guarnecida por longas janelas de caixilhos que deixavam entrar a escassa luz do dia. Quando entrei, a minha atenção foi atraída de imediato para uma enorme gaiola de metal, engenhosamente construída para ajustar-se à curva da parede do chão ao teto, repleta de dezenas de pequenos pássaros, tentilhões, trigueirões, canários e diversos outros tipos de aves canoras. Aproximando-me, a minha vista encheu-se de corpos roliços e macios e brilhantes olhos de contas, incrustados como joias num fundo verde avoldado, esvoaçarem entre as folhas de carvalhos, olmeiros e castanheiros, cuidadosamente podados e plantados em vasos protegidos com palha e dispostos no chão da gaiola. A alegre algazarra dos pássaros era acentuada pelo agitar das asas e pelo farfalhar das folhas à medida que os habitantes esvoaçavam e saltitavam no seu ambiente. Animaizinhos agitados, não são? Uma voz grave e agradável soou atrás de mim e virei-me com um sorriso que congelou no meu rosto. Colum Mackenzie tinha o mesmo rosto largo e a testa alta do seu irmão Dougle. Embora a força vital que conferia a Dougle um ar de intimidação estivesse aqui suavizada em algo mais afável, porém não menos vigoroso. Mais moreno, com olhos cinzentos e não castanho claros, Colum dava aquela mesma impressão de intensidade, de proximidade excessiva, para que pudéssemos sentir-nos à vontade. Naquele momento, entretanto, o meu desconforto devia-se ao facto de a cabeça tão bem delineada e o torso longo terminarem em pernas horrivelmente arqueadas, curtas e atrofiadas. O homem que facilmente deveria ultrapassar 1,80 m mal chegava aos meus ombros. Ele manteve os olhos nos pássaros, proporcionando-me discretamente um momento muito necessário para recuperar o controle do meu rosto. Naturalmente devia estar habituado à reação das pessoas que o viam pela primeira vez. Olhando em volta, perguntei-me mesma com que frequência ele conhecia novas pessoas. Aquela sala era obviamente um santuário, um mundo construído por um homem para quem o mundo exterior não era desejado ou não estava disponível. Seja bem-vinda, minha senhora, disse ele com uma pequena vénia. Chamo-me Colum Ban Campbell Mackenzie e sou senhor deste castelo. Soube pelo meu irmão que ele a encontrou a alguma distância daqui. Ele raptou-me, se quer saber, declarei. Gostaria de manter a conversa num tom cordial, mas o desejo de partir daquele castelo e voltar à colina com um círculo de pedras era mais forte. O que quer que me tivesse acontecido, a resposta estava lá, se houvesse uma resposta. As espessas sobrancelhas do senhor do castelo ergueram-se ligeiramente e um sorriso curvou os lábios bem delineados. Bem, talvez, concordou, o Dougle é às vezes um pouco impetuoso. Bem, abanei a mão, indicando que a questão podia ser posta de parte. Estou preparada para admitir que pode ter havido um mal-entendido, mas agradeceria muito que me levassem ao lugar de onde me tiraram. As sobrancelhas ainda erguidas, Colum indicou uma cadeira. Sentei-me relutantemente e ele fez um sinal com a cabeça para um dos criados que desapareceu pela porta. Mandei buscar comida e bebida, senhora Beauchamp, não é? Pelo que sei, o meu irmão e os seus homens encontraram-na em... numa situação difícil. Ele parecia estar a reprimir um sorriso e imaginei até que ponto lhe haviam descrito o meu alegado estado de nudez. Respirei fundo. Chegara a hora da explicação que eu planeara. Enquanto ponderava o que iria dizer, lembrara-me de Frank me ter falado, durante o seu treino de oficial, de um curso que fizera sobre como enfrentar um interrogatório. O princípio básico, se bem me lembrava, era ater-se à verdade até onde fosse humanamente possível, alterando apenas aqueles pormenores que deviam ser mantidos em segredo. Haveria assim menor possibilidade, explicou o instrutor, de escorregar nos aspectos menos importantes da história inventada. Bem, teríamos de ver se isso seria eficaz. Bem, sim, sabe, eu tinha sido atacada. Ele anuiu com a cabeça, o rosto vivamente interessado. Ai, sim, atacada por quem? Diz a verdade. Por soldados ingleses, em particular por um homem chamado Randall. O rosto aristocrático mudou repentinamente ao ouvir o nome. Embora Colum continuasse a parecer interessado, havia uma crescente intensidade no contorno da boca e um aprofundamento das rugas que a confinavam. Obviamente o nome era-lhe familiar. O chefe dos Mackenzie reclinou-se um pouco na cadeira e uniu os dedos, examinando-me cuidadosamente por cima deles. Ah, admirou-se. Conte-me mais. Assim que Deus me valesse, contei mais. Fiz um relato pormenorizado do confronto entre os escoceses e os homens de Randall, já que ele poderia confirmar a história com Dougal. Contei-lhe os factos principais da minha conversa com Randall, já que eu não sabia o que o homem chamado Murtagh ouvira. Ele anuiu, absorvido, prestando toda a atenção. Sim, disse, mas como foi parar àquele lugar? É muito longe da estrada para Inverness. Suponho que pretendia apanhar lá o navio. Assenti e respirei fundo. Agora, obrigatoriamente, entrávamos nos domínios da invenção. Desejei ter prestado mais atenção às observações de Frank a respeito dos salteadores, mas teria de fazer o melhor possível. Eu era uma viúva de Oxfordshire, respondi. Verdade, até certo ponto. Que viajava com um criado ao encontro de parentes distantes na França. Parecia bastante distante para ser seguro. Fomos atacados por salteadores e o meu criado ou fora assassinado ou fugira. Eu fugira para o bosque no meu cavalo, mas fora apanhada a alguns quilómetros de distância da estrada. Para conseguir fugir dos bandidos, fora obrigada a abandonar o cavalo e tudo o que possuía. E enquanto vagueava pelo bosque, deparei com o capitão Randall e os seus homens. Recostei-me um pouco, satisfeita com a história. Simples, clara, verdade em todos os pormenores que poderiam ser verificados. O rosto de Colum não expressava nada, além de uma educada atenção. Estava a abrir a boca para me fazer uma pergunta, quando ouvimos um leve ruído junto à porta. Um homem, um dos que eu vira no pátio quando chegámos, estava parado na soleira da porta segurando uma pequena caixa de couro numa das mãos. O chefe do clã, Mackenzie, pediu licença educadamente e deixou-me observar os pássaros, com a certeza de que voltaria para continuarmos a nossa muito interessante conversa. Assim que a porta se fechou atrás dele, aproximei-me da estante, correndo a mão pelas encadernações de couro. Havia talvez umas duas dezenas de livros naquela prateleira, mais na parede oposta. Rapidamente folheei as primeiras páginas de cada volume. Vários deles não tinham nenhuma data de publicação. Os que tinham eram todos datados de 1720 a 1742. Colum Mackenzie obviamente gostava de luxo, mas o resto do seu aposento não dava nenhuma indicação de que fosse um antiquário. As encadernações eram novas, sem nenhuma fenda no couro ou páginas manchadas no miolo. Agora, inteiramente desprovida dos escrúpulos mais básicos, revirei a secretária de Oliveira, atenta a quaisquer passos que retornassem. Encontrei o que julgava ter procurado na gaveta central. Uma carta inacabada, escrita numa caligrafia cursiva e floreada, ainda mais ilegível pela ortografia excêntrica e a ausência total de pontuação. O papel era novo e limpo, e a tinta, vivamente preta. Legível ou não, a data, no cimo da folha, saltou aos meus olhos como se escrita a fogo. 20 de abril de 1743. Quando ele voltou, instantes mais tarde, Colum encontrou a sua hóspede sentada junto às janelas, as mãos dignamente unidas sobre o colo. Sentada porque as minhas pernas já não me mantinham em pé. As mãos entrelaçadas para esconder o tremor que quase me impedira de colocar a carta no seu devido lugar. Ele trazia um tabuleiro com canecas de cerveja e biscoitos de aveia besuntados de mel. Apenas mordisquei o que me fora oferecido. O meu estômago estava demasiado agitado para que eu pudesse sentir qualquer apetite. Após uma rápida desculpa pela sua ausência, condoeu-se da minha má sorte. Em seguida, reclinou-se, analisou-me especulativamente e perguntou: "Mas como foi, Sra. Beauchamp, que os homens do meu irmão a encontraram a vaguear em roupa interior? Os salteadores teriam relutância em molestá-la, já que provavelmente aprenderiam para pedir resgate. E mesmo com tudo o que já ouvi dizer desse capitão Randall, ficaria admirado de ouvir que um oficial do exército inglês tem o hábito de violar viajantes perdidas." "Ai, sim", retorqui. "Bem, o que quer que tenha ouvido a seu respeito, asseguro-lhe que ele é inteiramente capaz disso. Eu havia negligenciado o pormenor das minhas roupas quando planeara a minha história e perguntei a mim mesma em que ponto do nosso encontro o homem chamado Murtagh me encontrara com o capitão." "Ah, bem", disse Colum, "é possível, reconheço. O homem tem má reputação, de facto." "É possível?", perguntei. "Porquê? Não acredita no que lhe disse?" O rosto do chefe dos Mackenzie exibia um ligeiro, mas inequívoco, ceticismo. "Não disse que não acreditava na senhora", respondeu sem se alterar, "mas não chefio um grande clã há mais de 20 anos sem aprender a não engolir todas as histórias que me contam. Bem, se não acredita que sou quem digo ser, quem diabo acha que sou?", indaguei. Ele pestanejou, desconcertado com o meu linguajar. Logo em seguida, as feições bem delineadas recompuseram-se. "Isso é o que vamos ver. Enquanto isso, a senhora é uma hóspede bem-vinda em Lior." Ergueu a mão, dispensando-me educadamente. E o criado, sempre parado junto à porta, aproximou-se, evidentemente para me acompanhar aos meus aposentos. Colum não pronunciou as palavras a seguir, mas era como se o tivesse feito. Elas ficaram a pairar atrás de mim, tão claramente como se tivessem sido ditas, até eu descobrir quem a senhora realmente é.